on the 40 Floor, Dreams, ainda Sunscreen, Love You More, Black Box, Right on Time. Começamos com Michael Brown, It's a Sin, uma versão quilométrica de uma música fascinante dos Pet Shop Boys. Ficou maravilhosa. Bom, o segundo bloco vai ser bacana também, eu prometo. Então, fique por aí. Vai valer a pena esperar, viu? Você está ouvindo Flash House. The best songs, the best singers, Manic Street Creatures. And if you travel with me, then your children will be next. And if you tolerate this, then your children will be next. Will be next, will be next, will be next. Andrus Petrovis. If you don't know. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Se você presta atenção na música Express Yourself da Madonna, vai reparar que no fundo tem a voz dessa mulher aí do Snap. See the Light. Yeah, the beat, beat, out of the way.

rádio. So Minha carne é de carnaval, meu coração é igual.